Paulo 40 da TAM. Muito boa tarde, a sua identificação. Chegada é a posse da Estel 050. Seria o 3149, chegada a POF, identificou? Afirmativo, 3149, perdão, desceu 050, chegada a POF. Identificou 050. O Eco Mike Tango, o senhor já está no ideal de descida? Já está seguindo regresso a Salvador 3500 pés, para a da rotatória? Cliente, Eco Mike Tango, 3500 pés, estrada rotatória, reporta no ideal. Tango, 7 ao livrar direito no 21 no décimo 9. Direito no 219, 22 metros. Alô, boa tarde, eu passarei 2263. 2263, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Somente para reporte do Índio November Alpha, enorme quantidade de pássaros na terceira milha da final do ano 7. Ok, tá ok. Grato pela informação, a gente vai alertar a aviação que te aproximando aí para essa cabeceira. Obrigado. E de nada. Trip 5627. Autorizado a decolar de pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0 baixo. Você já falou já no 0-5-6-7. Com chegada a BOMF, desceu 060. É, se chegar a BOMF, 060-755. Voador, boa tarde, eu chamei 6314, informação Quebec, Petrolina. Dino 4 minutos, cópia Petrolina. Pode. Doro Azul 4144, frente da Quebec, 380, confis. 380, confis, aguarde um minutinho, cópia. 2012, autorizado em Nessa Cruz, chamarei. Trip 5627, decola 59, controle 119, decimal 8, corrijo, 119, decimal 35 é a frequência do controle. 1935, já. Dia November Alpha no solo aos 1900. Autorizado o backtrack, observando e aguardando o ingresso na pista da aeronave Mike Eco Delta para liberar a entrada do pátio. Paciente, autorizado o backtrack, vai ficar atento ao Mike Eco Delta para ingresso no pátio 4 em November. Mike Eco Delta, me escuta. Saída Conde, trip 5627. Conde, trip 5627. Tira mais 604. Autorizado Petrolina 340 via Pesulo 20, Petrolina e após Petrolina. Subida Momo Transição Flock, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5557 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Petrolina 340 via Pesulo 20 até Petrolina. Saída Momo Transição Flock, curva à esquerda, posiciona 0, 5557 é o transponder, 1935 é o controle, Oceaner 6394. Oceaner 6314, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Vou chamar mesmo, 6014. Azul 4144, pronto para a cópia? Pronto, prossiga. Está autorizado com fim, cinza de voo 360, via Pesulu no 6. Subida da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem. 5544 é o código, 1935 é o controle. Eco Delta copiou? 37, modo normal. Está autorizado o cruzamento da Baía de Todos os Santos descendo para 500 pés, o ajuste 1012. Reposte através do farol da barra. 4144. Quilo Romeu, você reporte visual ao Coródromo. Visual ao Golno 012, estabilizou. 1012, completo final, chama em torre no 8612. Quilo Romeu Oscar, está presente, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira no 7, Quilo Romeu Oscar. TAM 3155, controle. TAM 3155, prossiga, controle. Me Recife, 1251, alternando no 33, decimal 25. Centro Recife, 251, alternando no 33, decimal 25. 3155, potência. Trip 5627, agora sim está sob contato radar, 8 milhas, nordeste de Salvador. 5627. Sono 012, uma boa tarde. Autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 graus. Ajuste no 012. 012, livre pouso na 10, 1012. Ajuste 1012 para adequar seus corredores de Salvador. Após a passagem do tráfego que irá cruzar o eixo da 17737 da Gol, fica atento estreita turbulência e autorizada a decolagem. Vento 180 graus, 109. Ajuste no 0 no 10. Somente para informação, tem tráfego à sua frente, posição de 12 horas 10 milhas, passando a nível de voo 070 para o 050, o Airbus 319 da TAM com 270 de ground speed. Gente, tem um mesmo, obrigado. Zono 49, desce para 4 mil pés, ajuste 1012. 4 mil pés, 3149. Você toma algum desvio? Já retornou a rota, 49. Quente. 3 milhas da 17, quilo Romeu Oscar. Informa aí, pista livre, quilo Romeu Oscar. Quente, Romeu Oscar. Sente. Vou no 012, no solo ao 05, Alibran, direito no 21, décimo 9. 219, obrigado. Com 3149, desce a 2 mil pés, ajuste 1012, livre final, LSXR, aposta estabilizado. É 2012, chama estabilizado, 3149. Livre da restrição em Pelotão, 3149. Atam. 2, prossiga ataque fiel para reporte antes da Juliette. Na Alfa, reportará antes da Juliette, gol 1202. Papá, papá, mãe, quer com Delta, decolado 06, controle 119, decimal 8. 198, mãe, quer com Delta. Só corrigindo, 1935, ok? 1935, bom voo. 1935, dá. Ataque no jogo 4144, com 9-2 a bordo, Alterna Galeão, autonomia 0250. Ataque via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Via Índia Alfa, ponto de espera 18-6, jogo 4144. Tio Mike Eco Delta. Mineira do Manati, já vamos. Após 360, tô autorizado direto rotatória, 1500 pés, ajuste 1012. 1012, ingresso via Juliette, porção 4. Juliette para 04, 012. Cliente no 935, chamado de pouso, o Mike Eco Delta reportando na 20ª. Boa tarde, voo no 935. Bruno 925, aciona identificação, a chegada é a Bonf, descendo ao 060. 060, 925, tá bom. Tocar a terra de controle. Foi Salvador, azul 4144, Bonf, espera pronto. Azul 4144, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 80 graus, 08 nós. Livre, alinhar e decolar, pista no 0, azul 4144. Confirme, está mantendo 500 pés, AGL? Serra Charlie, somente para informação, vai cruzar com o helicóptero no sentido oposto, no meu pé. Está, o, a aeronave está agora no través de Piatã. O senhor deve efetuar o cruzamento com ele próximo a Pituba. Aeronave no meu pé. Delta, somente para informação, temos helicóptero no sentido oposto, 500 pés. Está agora no través de Ondina, o senhor deve efetuar o cruzamento na proximidade de da Pituba. 3149 estabilizou? Estabilizando no momento, 3149. Corre no 8612. 86, obrigado. O Gol 1755 desce a 2000 pés, o ajuste 1012, autorizado na área, sei que você reposta estabilizado. 2012, acusarei estabilizado, 755. Desce para 4.000 pés, o ajuste 1012. 4.012 no 925. PLS, baixado travado. 31149, que é autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 109, ajuste no 012. Livre pouso no 0, 31149. Azul 4144, decola 10, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, boa tarde. Do 4144, está sob contato radar na decolagem, sobre o 360, saída da Ilha da Bridge. Após 2000 pés, está autorizado a seguir direto Leda. Ok, após 3000 pés, direto Leda, sobe a 360, o azul 4144. Azul 4144, após 2000 pés. Após 2000 pés, Leda, graças. Solo Oceaner 6314. Serra Charlie, já passando pelo Aeroclube, senhorita. Então, Serra Charlie, reporte através do Parque de Pituaçu. Reportará no Parque de Pituaçu. controle, papapá, hotel Serra Charlie, no parque do Pitoso. Hotel Serra Charlie, vamos chamar a torre, no 8612, bom pouso. 1862, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Gente. Torre Salvador, boa tarde, o papapá, hotel Serra Charlie. Papapá, hotel Serra Charlie, boa tarde, prossiga. Passando pelo farol, pelo parque de Pituaçu, visual com farol de Itapuã. Instruções para pouso no pátio 4 da DEI. Pátio 4 da DEI. Se desejar dar presente, pode prosseguir direto para sobrevoo no pátio 5 inicialmente, sem interferir com este aproximação da 1-0. Daí a gente prossegue para o pátio 4, que eu estou com tráfego a aproximadamente 2 milhas do marcador externo. Gente, eu tô visual com a aeronave, ele tá às minhas 7 horas. Positivo, aí então prossegue inicialmente para o sobrevoo no pátio 5, depois prossegue para o pátio 4. Obrigado, pátio 5, depois pátio 4. É 31-49 no solo ao sul, no 3, ao livrar direito, no 21 no décimo 9. 29, livrar 36, com a Torre Salvador, uma boa tarde, é o gol. 1-755, passando externo, baixada e travada pista. Gol no 755, uma boa tarde, pista livre tem autorizado pouso, pista no zero, vento 1-60 graus, 1-0 nosso, ajuste 1-0 no 2. Informo que terá um helicóptero à sua direita e mantendo sobrevoo no pátio 5, mesmo vai prosseguir para o pátio 4, mas só vai cruzar o eixo de aproximação após o seu pouso, ok? Só para tentá-lo aí. Gente, livre o pousão, zero gol, 1-755. Nós vamos no EC3000 com 1012, tá voando a massa, 4-8. 5-4-8-8, dá presente, vou para o TOC. Dá presente, TOC, 5-4-8-8. 1-0 aí, pode até fazer um panorâmico aí, positivo. Obrigado, meu irmão, apreciar a beleza da Bahia. Controle Salvador, triplo 627. 5627 da triplo, prossiga. Chega, triplo. 5 coordenação do Alfa Romeo 363 para o triplo 5627, por favor. Aguarde coordenação triplo 5627. Muito obrigado. Opa, aqui é meu ego, mas eu acho que agora vai. Sim. Então 3149, ingresso via Juliette, portão 05. Juliette 0503, 1149. Tango visual com aeródromo. Sim, Matheus, como é que tá? Torre, no 8612. Obrigado. Segue direto agora ao pátio 4, reportar no solo controlado. Vento 1170 graus, 10 nosso. Graça, visual com tráfego, você grava para o pátio 4. Graça, obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho. Boa. Salvador, Eco Mike Tango já na rotatória. Eco Mike Tango, reporte ao final 3 milhas, cabeceiro no 7, número 1 para pouso, vento 1-80 graus, 1-09, ajuste 1-0-1-2. Eco Mike Tango. Condenado 3 milhas do Mike Tango. Cinco livre de restrições à frente. Gasta 2000 pés, ajuste 1012, autorizado final. Essa que você reporta estabilizada. 2012, reportará estabilizado no 92. Décimo 5627. Infelizmente não tivemos contato telefônico com Aracaju. Chame-o agora na sequência 1203. O serviço radar está encerrado. O senhor está afastado 59 milhas nordeste de Salvador. 203, obrigado. Eu tô vindo com um estragozinho também, não faz? Tá correndo agora lá pro mato. Tá ok, a gente vai acionar o pessoal aqui pra ver se captura. Obrigado pela informação. Mais 03 milhas já, baixar travado. Mike Tank tem autorizado pouso pista no 7, vento no 70 graus, 1-0 nosso. Quebec, autorização 1-5-0. Salvador, boa tarde, Oceania 62, 6321. Ah, então quem entra Taxi Alpha e essa área aí verde, não é isso? Positivo, lá em cima, querendo, tá no lugar pra sair. Tá ok, o pessoal já tá se assim, encaminhando aí pra capturar. Obrigado pela informação. 542. Oceania 6314, poderia repetir as informações, por favor, colega? 77 PLB, 4 horas, Oceania Repeat. Taxi, Apache Indy Alvo, ponto de espera, chame torre 186. Apache Indy Alvo, Oceania 6314. Volo 755, tinha chamado solo? Solo, só passar para a Terra Sana? Prossiga. Terra Sana, gente, solo para a Terra Sana. Gente. Salvador, eu vou no 755, prossiga, táxi Alfa, recorte antes da Juliette. Gente, Alfa, recorte antes da Juliette no 755. 3-2, 1-7, aguarde um minutinho, qual é o confio? Ok. Solo, só confirmando 1-6-3-2-1, autorização Brasília, 380. Eu quero qual nível? 380? Confirme. Três, dois, zero, zero, aguarda a coordenação. Ok, tá aguardando a coordenação, obrigado. Confirmativo, 380. Ok. Um 755, táxi autorizado, via Juliette, portão 08. Torre Salvador, Oceania 6314, ponto de espera 1-0, pronto. Oceania 6314, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 180 graus, 08 nós. Nem decola no 0, Oceania 6314. Bravo Mike, é TGL Veracruz. Só um minuto. Solo 6321, totalmente pronto, apenas aguardando o copy, ok? Tá ok, então tá autorizado Brasília 380 via Pêzulo 17. Subida gole, transição ao fito, primeira curva à direita após a decolagem. 5565 é o código, 1935 é o controle. Ok, 380 autorizado, gole ao fito, a Pêzulo 17. Decola a curva à direita, 5565, aciona 1935 é o controle. Tá correto, aguarde mais um minutinho pra pushback, tá ok? Aguardando apenas o parqueamento da aeronave da Gol 8. Pera, mas já tá aguardando na sua escuta então. Então 3-2-1-7, pronto pra cópia. Irmão. Quando 925 tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-8-9, ajuste no 0-1-2. Livre pouso no 925. Tá Cuidado com fim 360 via Pesolo no meia. Subida da El Leda Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem. 5566, o código 5566 e o controle 1935. 1935, chama 6314, obrigado, tanto mais tarde. Obrigado, bom. Tá correto, chama para o Puxa estacionamento. Chama. 314. Oceaner 6321, puxa a cena remoto no trecho preniche táxi. Livre pushback acionamento, chamar a táxi, Oceaner 6321. Vitor Bravo, Mike, ainda me escuta? Afirmativo, você vai fazer um panorâmico no litoral sul? Sim. Ok, então, vai fazer um sobrevoo panorâmico litoral sul, após decolagem curva direita no corredor Axé, 0131 é o código, 1935 é o controle. Cotejamento correto, me confirme o pátio pé B, por favor. Na pata com 4 a bordo, informe que tem um chiado no seu rádio, ok? Peço que o senhor faça uma pequena uma verificação e chame a torre em 186. Deixar na 6314, quando possível, coordenar Flock ou Petrolina? Boa, 6314. Perdão, graças. Confirma o tempo de voo? Confirma para o guardião? O tempo de voo? É, 30 minutos, som avanço policial, toca de tiros com o guardião policial. Ok, gente. Pode transferir agora o controle 19-35, guardião 01. 0935, graças ao retorno, guardião 01. Quer mais? Acionamento é porte para o táxi. Oi, boa tarde, guardião 01. João 01, não prossiga. De acordo com o Odô, está indo para o centro da cidade, para um corrente policial, o guardião 01. Guardião 01, não está autorizado 500 pés. Proa do centro, direto do centro da cidade, ajuste 1012. 1012, 500 pés, limitado, guardião 01. Código 5010 e o controle 1935. Sente autorizado 200 para conquista, saída Gole e Val, decola da 190, curva direita. 5010, transponder 11935, trip 5219, reporte posicionamento, está no pátio 3. Correto, chama para pushback acionamento. Grato. Grato. Salve, Salvador, boa tarde, Bono 925, Livrona Alfa. Eu sei que eu vi a reportagem da Juliette. É, tchau, Alfa, Juliette.